lac sans arde. Je n'en sais pas parler. Eu bem não sei dizer o que essa música quer dizer. Mas ela me traz lembranças de nós. E todo dia eu tomo uma, escuto uma e sem vezes eu ligo a JBL e aumento no último volume. E viro a noite pensando em você, que nem vejo amanhecer. O nega volta logo aqui pro seu bebê, que até minha sofrência tá sofrendo. Dá uma chance aqui pro seu mozão, foi pra você que eu fiz essa versão. Oh, oh. Portal Bruno Arrocha. Também não sei dizer o que essa música quer dizer. Mas ela me traz lembranças de nós. E todo dia eu tomo uma, escuto uma e sem vez eu ligo a JBL e aumento no último volume. E viro a noite pensando em você, que nem vejo amanhecer. O nega volta logo aqui pro seu bebê, que até minha sofrência tá sofrendo. Dá uma chance aqui pro seu mozão, foi pra você que eu fiz essa versão. Oh, oh. Que nem vejo amanhecer. O nega volta logo aqui pro seu bebê, que até minha sofrência tá sofrendo. Dá uma chance aqui pro seu mozão, foi pra você que eu fiz essa versão. Vai fazer muita gente comer água, hein? Alex Ronaldo vai machucar os corações. Sofrência aqui tá batendo no 12.